dor passou. Sei que magoado estou, só não posso, amor, viver assim, te amar desse jeito. Banda por muito tempo pra segurar o nosso amor, manter essa paixão queimando em fogo. Você não quis me ajudar pra que eu pudesse te amar. Nossa história de amor não poderia terminar. Se você disser que volta pra mim, eu prometo te amar pra sempre. Se você disser que pensa em mim, paixão vai tomar conta da gente. O que passou, passou. Sei que magoado estou, só não posso, amor, viver assim, te amar desse jeito. O que passou, passou. Sei que apaixonado estou, sei que não tem jeito. Esse amor invadiu todo o meu peito. Banda Líbanos, inconfundível. Lutei por muito tempo pra segurar o nosso amor, manter essa paixão queimando em fogo. Você não quis me ajudar pra que eu pudesse te amar. Nossa história de amor não poderia terminar. Se você disser que volta pra mim, eu prometo te amar pra sempre. Se você disser que pensa em mim, toda paixão vai tomar conta da gente. O que passou, passou. Sei que magoado estou, só não posso, amor, viver assim, te amar desse jeito. O que passou, passou. Esse amor imagina.